Alfa Juliette, gate 10. Chama a descida aqui. Seguinte, Lima, Papa Bank. Decolou 47, controle 1198, uma boa noite. 198, obrigado, boa noite. Boa noite, é o gol 1940 da El Leda. 940, sobe 360. 360, 940. Chama 6259, chama Recife, 1-3325. 1-3325, chama 6259, uma boa tarde. Boa tarde. Confirma para o controle. Ciente, Lima, Papa Mãe. Quebec, quilo, frequência livre. Equador. Boa noite. Cascavel 72. Cascavel 72. Hércules. Pátio militar da pronto para cópia? Pronto, cópia. Ok, Cascavel 72. Está autorizado Natal. O nível é o 190, via Golf 677. A decolagem é da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle 119.8 e o transponder é o 5157. Autorizar Natal, 190, Golf 677, decolador 10, curva esquerda, Puca, Caju. Senador de controle, 5157, transponder, Cascavel 72, está pronto para acionamento, gente da Oscar. Ok, Cascavel 72, cotejamento correto, livre o acionamento. E para o táxi, chame a torre em 198.95. 295 para o táxi, obrigado. Guardião 05 via corredora Xé, reporte no farol da barra. Correção, reporte Pituaçu, Guardião 05. Lugano 273 para posicionamento na ONU. 273, livre o pushback acionamento, chame táxi. Adião 05, confirme transponder acionado. 1715. Gente. Salvador, muito boa noite, eu sou André, informação Oscar, autorização Galeão. Teste na 3197, autorizado Galeão, nível 360, via Pesulu 10 até SMAP e após conforme o plano. A decolagem é da 10, curvará à direita após a decolagem, a subida da El. Após da El Leda e após Leda DCT Bridge, vai interceptar a Pesulu 10. O controle 119.8 e o transponder é o 5423. Seguidores 1360, saída da El Leda após Bridge direto a Pesulu 10. SMAP segue de acordo com o plano. Decolando a 10, curva à direita, controle 198, transponder 5423, da 3197, posição 3. Está correto, está 3197, chame quando pronto, no 03. Camarada, obrigado. Salvador, gol no 567 para prosseguir acionamento, posição 9. Autorizado, gol no 567, chame para o táxi. Autorizado, chamar para o táxi. Guardião 05, Guardião 05, some a torre 1-9-8-9-5. Some a torre 1-9-8-9-5, Guardião 05. Guardião 05, sentido tráfego, direto Graé, informe no solo, 120 graus, 109, Guardião 05. Está presente, para o passo Graé, para o braço, para o lado, para o lado. Para o táxi do voo 1273 com 196 a bordo, 3 horas e 18, Campinas. Chegou 1273, livre o táxi à direita, ponto de espera da 10, chame a torre, 1895. Direita no ponto de espera, 1895, voo 1273, boa noite. Boa. Gente Lima, Papa Mike, confirme. É a condição visual, é a condição visual com local de pouso. Torre Salvador, boa noite. Taxa Bel 72. 72. Boa noite. Está pronto para o cruzamento? Para o início do táxi. Livre, reporte na hotel para cruzamento. Cascavel 72. 72. Torre, boa noite, 1273. 1273, boa noite, autorizado a alinhar e decolar 10, vento 120 com 109, 1273. Alinhe e decola com 1273. Cinco, seus solos, 21 horas, frequência livre, Guardião 05. 3, Delvin. Dentro no 567, tá livre o táxi pelo pátio Índia, ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Pátio Índia, ponto de espera da 10, 1895, grato, bom trabalho, bom final de semana. Igualmente. Gente. Já felicito. frequência, prossegue com condições visuais, tem frequência livre. Vai prosseguir com o PGA dos ativos, você vai prosseguir com o PGA. O 273 decolou 01, chame e controle em 1198, boa noite. 098, boa noite. Trulli, Salvador. Boa noite, Bruno 273, 1510 na Dael. Bruno 273, boa noite, contato radar, suba para o nível 360 na saída da El. 360 na Dael. Dial, após o governo. Via Zulu 10 até SMAP, após conforme o plano. A decolagem é da 10, curva à direita, subida da El e após da El Leda, após Leda Bridge, controle 198, transponder ao 5420. 050, QNH 1092. Chegada a Mário, 7050, autoriza voar em SAP da TV? Autorizado, 1776. 776, SAP. Papa Romeu, Romeu, acho que é bravo na escuta do controle. Cotejo transponder, por gentileza? 520. Correto, o Oceané 6201, chame no gate 10 quando pronto. Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo, na escuta do controle. É, escuta. Confirme intenções. É, falando que você levou no aeroporto, mas vai chegar pro outro, ele chega. Ciente. Decolo 04, controle 19, 18, 8. 98, obrigado, bom trabalho, bom final de semana. Salvador, muito boa noite, voo no 567, decolado no 0, vai dar aborto, dar aborto. Voo no 567, contato radar, suba para o nível 360 e após descer a curva direita, voo elefa. 360, autorizado, após iniciar a curva direita, voo elefa, voo no 567. Só pode estar a próxima, Cascavel. Cascavel 72, autorizado a linha de decolar, avião turno 2, 0 graus, 8 horas. A linha decola. 273, Centro Recife, 133, decimal 25. 3325, boa noite. Cascavel, decola 72, chame controle, frequência 19, isso é 8. Nove, controle 19, isso é 8. 19, 8, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Cascavel 72. Cascavel 72, boa noite, contato radar, suba para o nível 90, na saída PUCA. PUCA 190. Gol no 567, Centro Recife no 288. 28, gol no 567. Entre a Vava Mike, reporte visual com o CIA. Uno 776, após ITAP, desça para 2.000 pés, QNH 1092, está livre ali a rei da pista na 0, reporta estabilizado. Gente, desce 2.000 com 1092, 776 para trás estabilizado. Barra Romeu, Romeu, acho que é Bravo, controle. Cheque, agora recebo o modo Alfa próximo ao comércio, porém negativo o modo Charlie. Estacionamento da 3196, portão 3. Ponte 3 está livre, é ponte táxi. Chamar a táxi da 3196. 776, tráfego próximo à duna, um helicóptero mantendo 500 pés, não era interferir nessa aproximação. Sim, 776. Lima, Baba Mike, tem frequência livre. Na escuta do controle. Gol 1884, autorizado chegada da mar e desça para o nível 050, QNH 10, 12. Chegada da mar e desce 070 na 612, gol 1884, confirmada 050? Afirmativo. 050, só tem que apagar. Estabilizado, 776. Na 776, Duna completa a aproximação, torre na 895. 295, boa noite. Noite, vou no 776, estabilizado. 776, reposta transchecado, final no zero. É, pode repetir, por favor? Informe transchecado, passou no externo. Portará distante. Lima, Papa Mike, atende seu tráfego do Robson, do Papa Romeu, Romeu, acho que é Bravo, próximo ao Elicia, mantendo 900 pés, AGL. Gente, Romeu, acho que é Bravo, atende ao tráfego do Lima, Papa Mike, é, próximo, agora está no Elicia, sobre o Elicia, e nessa posição de 12 horas, reporte visual com o mesmo, Romeu, acho que é Bravo. Bravo. Romeu Oscar Bravo, tráfego dá 500 pés. Sinal para a cor, não é de Romeu Oscar Bravo. Ciente, atenção ao tráfego tem, e mantenha a escuta por enquanto, Romeu Oscar Bravo. Bravo. Romeu Oscar Bravo está visual com tráfego, agora está na sua posição de 11 horas, uma milha. Gente, Romeu Oscar Bravo tem frequência livre. Tá bom. Canal 72, Centro Recife, no 2085. 5285, Cascadão. Gente, escuta permanente. Passou externo, 776. Checheque o trem autorizado, pouso, Ventura 20 graus, 109. Autorizado pouso, mano, 776. Checheque o trem. Tá embaixo, senhor. Autonomia 4 horas. Autorizado táxi via Indy Alpha no Bonnie Esperador no 0, Chime Torre, 1-2-2-9-5, NH-1-0-1-2, boa viagem. Indy Alpha 19, posição 295. Está livre com os táxis. Feito 2-1. Ponto 0 na 0 pronto. 697, boa noite, autorizado LED decolar, Ventuno 30 graus, 109. Ainda cola do 397. Juliette, até o portão 04. Alfa Juliette 04, gol 976. Gol 984, após a posição ETAP, desça para 2.000 pés, QNH 10.2, está livre LS, reporta estabilizado. Após o TAP 10.3000, ajuste na 0.1.2, autorizado em LS, para trás estabilizado, 1.884. 3197, decolagem 23, controle 19, decimal 8. 198, boa noite. Controle Salvador, boa noite, K3197. K3197, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. 360, manda El. Tá, 3197, pode voar direto da El? 3197 da Tampa e Leda, após Leda, Bridge. Leda, Bridge. 120, Pax, a bordo. 6201, autorizado o táxi via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera do Almoço Zero, Torre, 1185, QNH 1012, boa viagem. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 895012. Gente, Lima Papa Mike, reporte visual com local de pouso. Finalizado em LS Gol 1884. 1884, Duna completa aproximação, Torre 1895. Completa Torre 1895, 1884. Torre Salvador 1884, 2,5 milhas para o externo, avistando. Aqui 884, check trem autorizado, pouso pistão no zero, Ventura 20 graus, 109. Baixado e travado, livre pouso na 101884, confirma o vento? Correto, autorizado, Ventura 20 graus, 109. Sente, já autorizado, 1884. noite, chegou no menos 3, por gentileza, saída prevista para Brasília. Arbor, beleza. Obrigado. Tá pronto, cópia? Espera aí um pouquinho. Tem, time, quando pronto. Relativo. Lima Papa Mike, para 5 edições visuais, tem frequência livre. Presente, frequência livre. Obrigado, bom trabalho. Obrigado pela compreensão. Boa noite. Lima Papa Mike. Boa. Tá 397, Centro Recife, na 3325. 3325? Boa. Meia 201, tá pronto? Tá pronto. Atualizado, ali é a matéria, 6201. O PES QNH 1902 está livre LS XR da pista na zero, reporta estabilizado. Passivo 2010, LS XR da pista na zero, reportará estabilizado, Salvador, boa noite, 3858 da TAM, cruza 180 para 150, Rua de Mari. TAM 3858, boa noite, autorizado chegada Mari, voando Mari, desça para nível 050, QNH 1902. 12 para os 50 na chegada Mari, na Fran de Mari, tá? 3258. Não haveria possibilidade de voadura, não, né, querido? Pode voar ITAP por enquanto, 3258. ITAP 3258, obrigado. Pagou 1884, lembrando. 1884, táxi Alfa Juliette para o portão 08. Alfa Juliette com 08, 1884. Zero decolos 3-3, controle 19, decimal 8. 19 e 8, obrigado, boa noite. Senai 6201, decolou, não se escuta. Senai 6201, no contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360 da EL. Cruza 2000, visual, autoriza direto da Elda, presente? Autorizado Leda, 6201, no Dachanel. Melhor ainda, obrigado. Tango Romeu, Tango Duna, completa aproximação, torre 9895. Salvador, boa noite. Papa Romeu, Tango Romeu, Tango. Tango Romeu, Tango. Continua a aproximação. Confira se o pouso vai ser pistola 017. Pista 10, senhor. Tango Romeu, Tango. Ok, qual é o seu pátio após o pouso? Aerostar, senhor. Tango Romeu, Tango. Tá ok, o vento é de 120 graus, 8 nós, cheque o trem, autorizado pouso, pistola 0. Livre pouso, da 10, Tango Romeu, Tango. Voe Duna, desça para 2000, KNH1-0-2, está livre LS, reporta estabilizado. LS, voa Duna, desça para 2000, vai reportar estabilizado LS, obrigado. Alugou no Meno 3, paciente da Papá, está pronto para cópia. Meno 3, Brasília, 360 autorizado, via o piso 17, igual da 10, primeira curva direita, saída Arbor, após Elefa, controle 1198, acione 5452. Autorizado Brasília, 360, a piso 17, posição não entender, decolando 10, entendeu? Piso 17, decolando 10, curva direita, Arbo Elefa 198, 5452, jogou no Meno 3. Meno 3, cruzamento correto, controle 1198. 1198, jogou no Meno 3, gratão. Reporte pronto para posicionamento. 3. Aumentamos seu solo 39, direito, 129 solo. favor, vai táxi via Alfa, enquanto antes o táxi via Juliette. Centro Recife, no 3325. Gente, Recife 3325, 63201, obrigado. Nada. Tango está autorizado o ingresso na Juliette, vai controlar o pátio principal, vai taxiar via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec vai chamar Torre 1895 para cruzamento da 1635 para Aerostar. Tango vai curvar à esquerda agora, vai prosseguir via a parte principal, Lima vai quebrar. Conhece o aeródromo? Sim, a gente vai prosseguir, vai cortar o pátio, vai ingressar na Lima vai quebrar. Baixar 3858, estabilizado ILS, baixar travado. Tá 3858 completa, torre 9895. 1895? Torre tá 3858, boa noite. Passou externo, baixar travado. Tente de pouso, vento 120 graus, 8 mais, 3850.